Acredite, sei. Não duvide aonde você for. Acredite, você é capaz. Não duvide. É angustiante narrar o sofrimento diário, mas é real, doidão. Nos 30 do calendário, sem meio termo, chicote estrala todo dia. Ou você vai, corre atrás, ou é panela vazia. A frustração bate forte, eu tô ciente, molecote. Vários na ilusão de ir atrás do malote. Nem tudo que reluz é ouro, é ladrão. Ofusca e brilha os olhos de uma pá de ladrão. O objetivo do sistema é ver você aprisionado, largado nas cadeias do mundão, jogado, discriminado pela cor, aparência e postura, escravizado pela dor. Sofrimento e amargura, e pelas ruas observa cada olhar periférico. Cansados demais, não tem outro remédio. Bola pra frente, assassinar um leão por dia é o desafio que é imposto nessa guerra fria. Lugar de louco, chegar aos 20 é raro, rapaz. Quantos se foram na busca do que é fácil demais? Difícil mesmo é manter-se firme na caminhada, longe do crime, a química e paradas erradas. Aonde você for, acredite, você é capaz, não duvide. Desses que só dão mancada, a força divina nunca falha. Aonde você for, acredite, você é capaz, não duvide. Desses que só dão mancada, acha que é. A força divina nunca falha. Na quebrada, um malandro bem mais velho me disse que a paz existe, mas vem com um final triste. Através de um funeral, cortejo entristecido, mataram mais um menino vitimado, extermínio, pesadelo periférico. Vicioso, uns querem se levantar, outros pedem socorro. E no seguro é sem massagem, cobrança é tenebrosa. O ritmo é frenético, zoas maliciosas. Me diz quem é culpado, que é certo ou errado. Político que rouba o favelado, humilhado, oprimido, descartado, excluído da irmandade. Mas com uma metranca na mão, vira perigo pra sociedade. Dois pesos, duas medidas, na vida bandida sofrida. Justiça divina não falha, na terra dos homicidas. Senhor, tem piedade dos homens de boa vontade, que em meio a tanta maldade estão próximos da santidade. A força divina não falha, esse é o legado das ruas. Pode o mundo se levantar contra você, sofredor. Então por onde você for, acredite, você é capaz, não duvide. Aonde você for, acredite, você é capaz, não duvide. Desses que só dão mancada, a força divina nunca falha. Aonde você for, acredite, você é capaz, não duvide. Desses que só dão mancada, acha que é. A força divina nunca falha. Nunca não. Aí. É, tem certas coisas na sua vida que você tem que entender, mano. Você tem que ir mesmo, tá ligado? Não deixar os baratos aí de qualquer forma. Esses caras veio diretamente da Zona Leste, do extremo, tá ligado? Lá, né? E é o papo reto, certo, mano? O papo reto. O poder bélico da favela, o poder bélico da quebrada.